8, Xander, controle 199, decimal 8. Está presente, está autorizado voar Aracaju. Mais à frente será condenado 362. Para separação em prova. Eu tenho que subir agora, cara. Eu mantenho 40, 1542. Alcestor autorizado, nível 150. Chamei Brasília, 12425, alterna 2655. Então, aqui é onda 2895. Azul 4107, apoio de fio, boa zona. 2, contact the house of the tower, 118, this model is tight. Miami, Brasília, 12425, alterna 2655. Essa identificação mantém nível 370. Confirme DDA, descida. 150 na proa de Porto Seguro. Chame Recife 12545. Chame 258, chame controle 1998. Autorizado no 50. Canal 6272, chame Recife 12545. Reautorizado 080, Papatéia 09. Prossiga, processo. Brigade Rio, 982, reporta, retornando para de Recife. Habita 6569, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Lado 868. Escolheu 468. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 168. Boa noite, 68, Cadastro, 230. 230, Fuca, 868. 4, controle 209. Bom dia, autorizado Aninha e motorista do Tira Mandela. Sinal de tráfego, entra para 774244. autoridade, 2010, no 08, reporte estabilidade. Contact or receive 12545. Two 244, chame CIF 12545. Tomador, boa noite, gol 10098. Pulsa 370, gol. No 098 solicita desvio à direita da formação. Desvio, João. formações um pouco à frente aqui na Flor de Jambo, vai ter que virar agora para a esquerda. Oi, como está a esquerda? A proa seria a 60, 050 aproximadamente, por 80 milhas. São 3592 Xena Centro, 125 decimal 45, até 26 decimal 85. Decimal 45. Voo 724, chama agora 125, decimal 45. Quatro, dois, quatro, quatro. Confirme para o centro. Gol 954, sem identificação, até nível 350, final. Papá, November Alpha Charlie, sendo identificação, mantendo o voo 410, informe número marco código seu call. 62, prossiga o táxi de alta, o senhor vai manter a posição antes da taxa de 6 kg, a gente tem ainda mais voo do Xenéi, no contrário, o tráfego mais direto está aí na taxa de 6 kg, aí o senhor prossiga de alta e mantém a posição antes da taxa de 6 kg, o contrário é o Airbus. Guarde. Quatro, sem identificação, até nível 3.0. Quatro, nove, quatro, chama o centro 125 decimal 45. 4062. Ingresso na taxa para o parque 3. A posição prevista aqui é 04. Ele está próximo ao prédio de Correios aí. Fique atento, que essa era a nossa última, né? Ela não conseguiu avistar as marcações de solo, devido à ponta de água aí. Mas fique atento ao sinalizador, ok? Confirme para o controle 474. Ele parou aí na posição 4, né? Falou na posição 3, desculpe. Ele parou na posição 3, então vai passear à direita da aeronave da Audi, né? Passa para a Vendor Charlie, vou direto para o pontão da presença. Chama 125 decimal 45, 126 decimal 85. Negativo. Gol no 352, centro Recife. Vai. Agora 352 vai direto para Salvador. Agora 182, chame centro 125 decimal 45. 474. Sem identificação aqui no 350. Então, 70 sem identificação, vigilância, mantenha a mesa de voo 370, chegada Mário para Salvador. Vai para Mauro. LZ 74, call T-Tel 126, decimal 7, backup 1, T-Fall decimal 55. Para a sequência 6, foi direto ao meu Fox da 08. Da cena identificação, o CNV 370 vigilante. O 33 decimal 95 e até através de Léus 133 decimal 25. Sua identificação mantém a nível de voo 350. Liga. Infelizmente não. pessoal 450. Quando possível, o senhor solicite novamente. Adoro, tá, 3152.